dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Durante muito tempo, a humanidade, ela recebeu conhecimentos a respeito da vida espiritual. Desde as eras mais remotas, mais antigas, a humanidade vem recebendo essas informações que ficaram geralmente restritas àquelas pessoas que tinham maior conhecimento nos grupos humanos. Começa esse processo de conhecimento da realidade, começa com aqueles que seriam, para os nossos indígenas, os pajés, que existiram em todos os agrupamentos primitivos humanos. Aquele indivíduo que tinha um contato com a realidade espiritual de maneira mais intensa. Mais tarde, quando a religião deixa de ter aqueles aspectos mais mediúnicos e começa a adquirir aspectos mais formais, em que é o papel dos sacerdotes, geralmente eles tinham esse conhecimento porque eram muito inspirados, encarnavam com a missão mesmo de conduzir aquelas pessoas. Independente dessas pessoas, outros também recebiam muitas notícias sobre o mundo espiritual. Só que naturalmente essas informações, esse conhecimento, ele passou muitas vezes misturado, confundido com as ideias próprias das pessoas que viam a realidade, sentiam essa realidade, tanto material e espiritual, e faziam suas elaborações mentais, criavam as suas próprias ideias. Mas muito desse conhecimento espiritual, ele acabou subsistindo por muito tempo em todas as civilizações, em todos os povos antigos. Se pudéssemos fazer um estudo aprofundado de várias coisas que nós falamos no Espiritismo, e fizéssemos esse estudo aprofundado comparando as religiões mais antigas, as religiões primitivas, comparando as crenças de diversos povos, nós íamos perceber muitos elementos de conexão, muitos elementos de aproximação com o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, nós o temos como um conjunto de conhecimentos organizados, que foi trazido pelos Espíritos através de médiuns, e foi sistematizado, organizado por Allan Kardec. E esses mesmos Espíritos, que no século XIX trouxeram conhecimento mais organizado, mais sistematizado, que se tornou a doutrina espírita, ou Espiritismo, eles estiveram presentes na história da humanidade em todas as épocas passadas, revelando conhecimentos. Então, ideias sobre a nossa realidade espiritual após a morte, que nós teríamos do lado de lá uma vida, em muitos casos, muito parecida com a vida terrena, a realidade de sofrimento ou satisfação após a morte, dependendo de como nos conduzimos aqui, a ideia de que nós temos um início e um destino, e há um ser superior a tudo, que é a razão disso tudo existir, também está presente em vários povos e faz parte também do nosso conjunto de conhecimentos, de ideias doutrinárias. Então, esse conhecimento espiritual que o Espiritismo traz, que ele nos apresenta, ele não é novo. Ele não é novo na sua essência, mas na sua organização, no século XIX, ele foi novo. Porque ele tornou claro, ele tornou amplamente divulgado aquilo que fazia parte de crenças que nem sempre eram bem interpretadas, ou que fazia parte de doutrinas secretas, de conhecimentos que só poucas pessoas tinham acesso. Isso devido a problemas culturais e problemas até de segurança das pessoas que defendiam certas ideias, elas não se sentiam seguras para falar dessas coisas. Então, o Espiritismo nos traz conhecimentos que não são novos. Eles não são novos lá na sua origem, na sua essência, porque eles estiveram presentes em todas as eras da humanidade. E a ideia de um corpo espiritual, ela também não é uma ideia original do Espiritismo. Assim como uma série de outras informações, ela é o quê? Parte de um conjunto, de um patrimônio espiritual da humanidade, que já se soma aí há muitos milhares de anos. Essa crença de existir algo que está além da nossa forma física, material, não é novo. Vários povos do passado tinham isso no conjunto das suas crenças, tinham isso no conjunto dos seus conhecimentos. E mesmo no cristianismo primitivo, nós vamos encontrar esse conhecimento que nem sempre é muito bem explicado, que nem sempre é muito bem divulgado, porque se torna difícil para os outros religiosos explicarem a razão, a natureza, a essência desse corpo espiritual. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, disse, afirmou categoricamente que existe corpo espiritual e corpo material. Ele deixou muito clara essa abordagem. Só que no tempo dele, era algo que não se podia falar muito, porque não tinham muitas informações, não tinham muitos conhecimentos. Devido à limitação cultural da época, os seguidores de Jesus não compreendiam muito das suas passagens. Foi por isso que o mestre disse, numa ocasião, quando ele disse que viria o Consolador prometido, que esse Consolador traria muitos conhecimentos novos e faria lembrar os ensinamentos dele, Jesus. Se esse Consolador traria conhecimentos, faria o homem conhecer todas as coisas, é que Jesus, no seu tempo, não pôde realmente abordar uma série de questões. As pessoas no tempo de Jesus ainda não estavam preparadas, porque elas viviam uma religiosidade muito material ainda. Para a gente ter uma ideia, no tempo de Jesus existia uma facção de judeus, os saduceus, que nem acreditavam na vida espiritual, nem acreditavam numa vida após a morte. Eles achavam que tudo seria recompensado por Deus nesta vida mesmo. Por isso que tem ensinamentos, até de Moisés, que muitas vezes revelam essa crença de que o homem até admitia a existência de Deus, mas não concebia uma realidade espiritual para o homem. É quando Moisés traz os 10 mandamentos, o honra teu pai e a tua mãe. Qual que é a recompensa que é dada ali para honrar pai e mãe? Para ter uma longa vida sobre a terra. Então veja, a expectativa que as pessoas no tempo de Jesus tinham, muitas pessoas tinham, era de recompensas materiais, eram de benefícios nesta vida mesmo, porque a outra era muito incerta. Então existiam informações, conhecimentos, que Jesus não podia transmitir na época. E até no diálogo que ele tem com Nicodemos a respeito de reencarnação, Nicodemos revela ali uma perplexidade quando Jesus fala, olha, não se espante, que é necessário renascer de novo. E aí Jesus, numa determinada altura do diálogo, fala, se eu falo das coisas terrenas, porque reencarnar e reencarnar é coisa terrena, é coisa desse mundo aqui, o que dirá falar das coisas do reino dos céus? O que dirá falar da realidade espiritual? Isso tudo revela, então, o quê? Que há conhecimentos que só vão sendo trazidos para a humanidade à medida que ela vai amadurecendo, à medida que ela vai tendo condições de entender melhor a realidade do mundo espiritual. Por isso tem muita coisa que os espíritos não vêm nos ensinar, tem muitas coisas que eles vão deixar realmente que a nossa inteligência evolua mais para nos revelar. E a questão do corpo espiritual é algo que eles puderam já nos revelar parte dessa informação. Eles puderam nos trazer algumas informações sobre a realidade desse segundo corpo que todos nós temos. Uma determinada altura das suas investigações, Kardec dirigiu uma pergunta aos espíritos, perguntando assim, se aquilo que algumas pessoas acreditavam que existia entre o espírito, o ser pensante, aquilo que realmente é o que o início ali da inteligência e o corpo material, se entre esses dois objetos, essas duas coisas, se existia algo intermediário. Porque Kardec já conhecia todo esse conjunto de informações que vinham sendo passados século após século. Ele mesmo já tinha lido Comunicações de Espíritos, que abordavam a questão da existência de um elemento que liga o espírito ao corpo. Então ele pergunta, isso que dizem que está entre o corpo e o espírito, existe de fato? E os espíritos confirmaram, eles disseram sim. Existe algo que está entre o espírito e o corpo. O espírito propriamente puro, isolado, ele não consegue interagir diretamente na matéria. Ele não age diretamente sobre as coisas materiais. Ele precisa de algo intermediário que estabeleça essa ligação. E aí começou para nós uma grande revelação a respeito da nossa própria natureza, do nosso próprio ser. Nós temos que nos ver como seres trinos, né? Nós temos a inteligência, o pensamento, e tudo que está associado a isso é produzido no espírito. E nós temos o corpo físico, que para muitas pessoas é a única coisa real que de fato existe. E entre esses dois componentes do homem, nós temos o corpo espiritual, que Kardec deu o nome de perispírito. O elemento que liga a inteligência ao mundo material. E do conhecimento desse perispírito, vem muitas coisas importantes para a nossa evolução espiritual. Porque à medida que passamos a entendê-lo, a compreendê-lo, e começamos a entender por que que há certas coisas que acontecem conosco, é que nós podemos passar a ter uma nova atitude perante a vida e melhorar a nossa vida. Melhorar, inclusive, a nossa vida futura, criando para nós condições muito melhores para o futuro. E esse futuro não é tão distante, é desde já. Porque uma das coisas que os Espíritos revelaram sobre o corpo espiritual é a profunda influência que ele tem pelo tipo de pensamento que nós produzimos. Esse corpo espiritual, ele é profundamente influenciado pelos pensamentos que nós carregamos. Quando os Espíritos nos ensinam que nós temos que cultivar bons pensamentos, não é apenas para estabelecer uma ordem moral entre as pessoas e elas conviverem bem, ou elas seguirem determinadas regras. Não é só no sentido moral, não é só no sentido ético, que o pensamento deve ser cuidado pelo homem. É também com o próprio objetivo de atingir equilíbrio fisiológico do nosso próprio corpo físico. Cultivar bons pensamentos, alimentar boas ideias, influencia profundamente o nosso bem-estar, influencia profundamente as nossas disposições orgânicas. Por quê? O pensamento está na nossa parte, que é a parte mortal, que é o espírito, sendo produzido continuamente. E ele está influenciando intensamente esse corpo espiritual. E esse corpo espiritual determina as nossas disposições orgânicas. Hoje, o que nós temos de saúde ou bem-estar, ou doença ou enfermidade, decorre de uma somatória de realizações que nós fizemos inicialmente no plano mental, não apenas nesta existência, mas na nossa vida como espíritos e também nas vidas passadas, nas reencarnações passadas. Hoje, o que nós tivemos nesse equilíbrio é porque a nossa mente, que é o grande poder criador, que é aquilo que na essência nós somos, que é aquilo que é eterno, que é aquilo que não vai ser perecível, vamos mudar a palavra eterno para imortal, aquilo que não vai morrer nunca, esse poder que é criador, que é gerador, que é o nosso pensamento, ele determina transformações nesse corpo espiritual de maneira muito dinâmica. De tanto que a gente insiste em determinados pensamentos, em determinadas ideias, eles criam alterações nesse corpo espiritual, nessa ligação que existe entre o espírito e o corpo. Esse elemento, então, que é o intermediário, que é o perispírito, sofre profundas modificações. E nós constatamos isso pela própria medicina terrena, que não consegue explicar o mecanismo dessa forma, mas que reconhece os efeitos. Pessoas que têm pensamentos pessimistas, pessoas que têm pensamentos tristes, pessoas que cultivam essa forma de encarar a vida, geralmente de maneira mais negativa, são pessoas mais propensas a determinadas enfermidades. Eles vão explicar com base na bioquímica do sistema nervoso, que vai desencadear uma série de reações que vão influenciar os órgãos. E embora isso de fato ocorra, de fato o tipo de pensamento, de emoção que a gente alimente, também gera essas transformações que são químicas, que são do domínio aqui das nossas células, isso não descarta essa influência que o nosso pensamento tem sobre o perispírito e deste sobre o corpo. Porque inúmeros relatos que os espíritos nos trouxeram a respeito das transformações que o corpo espiritual sofre de pessoas desencarnadas atestam isso. Resumindo, aquilo que nós pensamos então influencia o nosso corpo espiritual, que influencia o nosso corpo físico e que nos faz experimentar mal-estar, enfermidade, doença, a partir de pensamentos que são longamente cultivados. É óbvio que um momento que nós estamos insatisfeitos, que um momento que nós estamos tristes, não é isso que vai gerar enfermidade no futuro. É sim manter esse estado prolongadamente, manter esse estado durante um longo tempo da nossa vida. Assim como também mudar o nosso pensamento numa manhã de domingo, inspirados por ideias renovadoras que nos trazem, também não nos vai fazer alcançar a saúde imediatamente. Isso vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo até a gente sentir os reflexos. Por quê? O corpo espiritual, ele é muito sensível às ideias que partem do espírito. Ele sofre essas influências de maneira assim, muito rapidamente. Mas o corpo físico, ele leva um tempo até acolher essas ideias e produzir transformações. Por isso que nós podemos até já começar a encontrar bem-estar emocional íntimo a partir de ideias renovadoras. Mas fisicamente, nós ainda iremos carregar por algum tempo os efeitos daquelas ideias desequilibradas que nós cultivamos. Então, o conhecimento do corpo espiritual se tornou tão importante para nós porque ele explica, ele nos mostra como é o mecanismo de transformação das nossas ideias, daquilo que nós criamos mentalmente, para a nossa realidade mais imediata. Ele nos mostra essa possibilidade que tem do espírito se ligar à matéria e produzir modificações sobre ela. O perispírito é o grande elemento também que vai nos permitir compreender como é possível nós termos do lado de lá, na outra vida, uma realidade tão parecida quanto a nossa aqui. Muitas pessoas ficam surpresas quando ouvem os relatos de espíritos como André Luiz e tantos outros, quando eles nos dizem que os desencarnados têm um modo de vida que em muitos aspectos se assemelham ao nosso aqui, se apresentar com um corpo. Porque durante muito tempo, no imaginário, as pessoas cultivaram a ideia de que, uma vez mortos, nós seríamos seres como luz, como uma forma de energia, algo diferente da Terra. Mas vem a revelação dos Espíritos nos mostrando que do lado de lá, nós conservamos a aparência que nós tínhamos aqui, às vezes melhorada, ou às vezes piorada. Então, como que se explica isso, né? Que nós conservemos a nossa individualidade, a nossa aparência do lado de lá? Como que se explica essa condição? É pelo fato de termos esse corpo espiritual, que ele apresenta na outra vida a mesma aparência que nós temos aqui. Por isso que quando nós desencarnamos, nós nos apresentamos do lado de lá e somos reconhecidos pelos espíritos que estão nas mesmas condições como nós, que nos conheceram, devido a essa aparência que o corpo espiritual revela. Se estivéssemos despojados disso, não seríamos reconhecidos como individualidade, a não ser por seres muito evoluídos. Mas para espíritos como nós, para sermos reconhecidos e termos essa vida de relação que existe lá no mundo espiritual, o corpo espiritual é fundamental. E ele é tão importante lá, do lado de lá, porque ele acaba cumprindo na outra vida o mesmo papel que o nosso corpo físico tem aqui no mundo material. Se perguntássemos aqui, qual é a função do nosso corpo material na Terra? A resposta mais óbvia, mais prática e eu diria até a mais correta é essa. Ele é nosso instrumento de evolução. Como espíritos, ao estarmos submetidos ao corpo material, nós estamos num processo de elaboração de todos os nossos potenciais como espírito. Embora os espíritos tenham dito que ele é um tirano da alma, ele é um cárcere para a alma, para o espírito, ele é, na verdade, a grande oportunidade que nós temos de criar e de transformar muitos desses potenciais que nós temos como espírito. O quanto o homem desenvolveu a sua inteligência ligado ao mundo material. O quanto o homem vem se esforçando para vencer os desafios do mundo material e vem adaptando a sua inteligência, vem modificando-a, vem exercendo-a a ponto de ampliá-la, a ponto de torná-la cada vez mais. E a humanidade é a prova disso, concreta, né? Da era em que éramos simples seres coletores e caçadores até o homem tecnológico, quantas conquistas nós realizamos imersos no mundo material e submetidos a algo que nos segurou, que nos controlou, que é o nosso corpo físico. Então ele foi para nós, e tem sido e será por muitos milhares de anos ainda, um instrumento de evolução. Reencarnar é necessário, porque aqui temos experiências valiosíssimas, limitadas pelo mundo material. Então aqui o nosso corpo ele é instrumento de aprendizado. Ele é instrumento de desenvolvimento do nosso potencial como espírito. Do lado de lá, o nosso corpo espiritual também tem esse papel. Ele também é necessário porque nós estamos aclimatados ainda a esse mundo das formas. Nós ainda estamos com a nossa mente condicionada a essa realidade como nós vivemos aqui. Nós precisamos ainda, no mundo espiritual, dessa condição muito semelhante ao mundo material e dessa realidade que às vezes parece espantosa para as pessoas. Como pode, depois da morte, eu continuar habitando uma casa? Depois da morte, eu continuar tendo um corpo? Como pode essas coisas? Não deveria ser tudo diferente? Não. Nós não estamos ainda mentalmente em condições de viver uma realidade totalmente independente do mundo material. Mesmo porque nós vamos precisar reencarnar no futuro. Porque uma vida biológica apenas não há toda a experiência que o espírito necessita para a sua evolução. Então não poderíamos subitamente nos desligar completamente da realidade do mundo material, do mundo das formas. Nós ainda precisamos estar do lado de lá, nas condições ainda de espíritos que nós somos, submetidos a essa limitação que as formas do corpo espiritual determinam. Só que lá ele já tem avanços. Lá no mundo espiritual, ele já pode ser melhor utilizado pelo espírito que vai gradualmente aprendendo a utilizá-lo. É por isso que os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, eles são capazes de moldar o seu corpo espiritual. Eles são capazes de dar uma forma desejada, até adquirindo aparências de outras vidas passadas. É por isso que existem espíritos que se apresentam para os médiuns, ou que quando se descrevem, eles dizem qual é a aparência que eles têm. Eles têm a aparência que eles desejam, mas não é bem por uma questão de vaidade. Muitas vezes é por questões íntimas, tão assim profundas, que dizem respeito só a eles mesmos. Mas são por questões em que ele muitas vezes, ao se lembrar de uma determinada encarnação, que é profundamente marcante para ele, ele prefere aquela forma que ele teve naquela vida. Por isso que no mundo espiritual a gente não deve se surpreender quando desencarnar e encontrar do lado de lá espíritos com a aparência de africanos, espíritos com a aparência de indígenas, espíritos com a aparência de hindus, espíritos com a aparência de romanos, ou até espíritos com a aparência aqui do homem contemporâneo. Porque cada um vai manter a sua forma corporal, se tiver já o poder mental para modular, para modificar o seu espírito, da encarnação que foi mais significativa para ele, daquela em que ele teve mais conquistas morais, ou daquela que vai ser a lembrança para ele, aonde ele não pode mais falhar na sua evolução. Então o espírito que já detém essa capacidade, ele modula esse corpo espiritual, porque uma das qualidades que o corpo espiritual tem, então, é de ser profundamente influenciado pelo pensamento. E há espíritos que muitas vezes assumem outras aparências no mundo espiritual, mas não é porque eles querem, é porque é o produto daquilo que eles são na essência. O Por isso que quando os espíritos sábios nos trazem informações do lado de lá e revelam a existência de seres com aspectos monstruosos, às vezes as pessoas pensam, então esses seres não seriam humanos, seria uma outra criação divina? Não, são seres humanos, mas que transformaram a sua aparência, porque de tanto cultivar sentimentos tão ruins, ideias tão perniciosas, de tanto cultivarem tanto aspectos primitivos, irão naturalmente assumir essa aparência das formas mais primitivas, mais bizarras do reino animal. Então eles irão apresentar às vezes até aspectos animalescos. Isso não nos deve surpreender, porque o corpo espiritual é profundamente plástico, é facilmente modulado pelos pensamentos, pelas ideias, pelos sentimentos que o espírito luta. E aí vem então algo para nós refletirmos, né? Hoje, as emoções que nós carregamos, os pensamentos que nós carregamos, que tipo de modificações estão produzindo no nosso corpo espiritual? Hoje, os nossos valores mais íntimos que nós alimentamos e carregamos, e que se revelam em tantos momentos conflituosos da nossa vida, quando nós exteriorizamos o que de fato nós somos, o que que nós estamos com esses sentimentos imprimindo no nosso corpo espiritual? É fácil saber. É fácil a gente perceber pela natureza, então, dessas ideias mesmas. Se nós estamos hoje cultivando dentro de nós só pensamentos e sentimentos que são de natureza inferior, que são mais vinculados à violência, que são mais vinculados a uma justiça punitiva, se nós cultivamos pensamentos e sentimentos sempre de conflitos, de indisposição com o próximo, de apego excessivo às coisas materiais, que tipo de forma espiritual nós vamos ter? A de espíritos luminosos, de espíritos amorosos, de espíritos que inspiram o amor, ou nós teremos o contrário disso? É fácil a gente perceber o que nós seremos. É fácil a gente perceber a forma espiritual real que nós temos. Então nós devemos, ao longo da vida, estar sempre pensando o que que nós estamos preparando para aquilo que nós vamos usufruir no futuro. E é possível modificar essas disposições. É possível a gente combater isso. É possível a gente modificar isso. E quando nós desencarnamos, nós sempre temos um período de desligamento do corpo espiritual com o nosso corpo físico. Porque se ele é o elemento de ligação entre espírito e corpo, eles estão ligados. Quando encerra a nossa vida biológica, há um período em que nós desligamos do corpo físico. Existem pessoas que esse período ele é extremamente rápido. A pessoa se desvencilia do corpo físico rapidamente. Ela pode até ter consciência de que ali está próximo dela o seu cadáver, mas nada causa a ela qualquer estranheza. Enquanto que há outras pessoas que podem permanecer ligadas ao seu corpo físico durante muito tempo, mesmo após o sepultamento e até por meses. Isso não significa que aquele corpo tenha alguma possibilidade de voltar à vida. Ali a morte já realmente se instalou. Mas é que há ligações ainda entre esse corpo espiritual e aquela matéria que se serviu durante a vida para comandar, para se manifestar no mundo. E Kardec, então, sabendo disso, ele perguntou aos espíritos, né? Será que o conhecimento do Espiritismo nos ajuda a ser esse desprendimento mais eficaz, mais rápido? Será que a gente consegue se desvencilhar do corpo espiritual mais rapidamente? E os espíritos disseram que sim. Porque quando a gente tem consciência das coisas, sabe como elas funcionam, fica muito mais fácil a gente lidar com elas. Quando nós desencarnarmos, a gente suspeitar que tem um monte de gente nos cercando e ninguém nos ouve, né? Nós vamos pensar, ih, acho que já passei da vida material para a vida espiritual. A gente vai ter essa consciência e a gente já está sabendo que a coisa é mais ou menos assim. A gente não vai ter aquela dificuldade de aceitar a morte. A gente talvez até se revolte contra a morte, né? Mas não vamos ter dificuldade de reconhecermos como seres desencarnados. Então, saber dessas questões compreender o Espiritismo nos ajuda no nosso desencarne, na nossa passagem à outra vida. Mas eles completaram de uma maneira muito inteligente, que só espíritos superiores realmente poderiam fazer. Eles vão dizer então, lá na questão 165 do Livro dos Espíritos, completando essa resposta então, de que o conhecimento da realidade espiritual de fato ajuda no desencarne, eles vão dizer o seguinte: mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então é interessante que eles nos mostraram que não basta só ter o conhecimento. É necessário você ter essa questão da consciência pura. É você ter sabido que você fez o seu melhor na vida terrena. Não que você foi um espírito completamente bom, não que você foi um espírito que só realizou boas coisas, porque é muito difícil para um encarnado ele acertar 100%. Muito difícil. Mas é a questão da consciência pura, é saber que você fez o que era o seu melhor, é saber que se você agiu de uma maneira, não foi motivado por sentimentos de vingança, de rancor, sentimentos de ódio, foi porque você fez o que era melhor no momento da sua vida. É isso que é ter a consciência pura, é a gente ter realizado o bem que a gente pôde dentro das nossas limitações. Se eu podia ajudar muito ou pouco, eu fiz o que me era possível. É isso que dá ao espírito uma grande capacidade de, no desprendimento desse corpo espiritual do corpo físico, se desvencilhar rapidamente do corpo físico, não senti-lo como algo que o prenda ainda à terra. Então nós temos que trabalhar constantemente para adquirir isso, a prática do bem e a consciência pura. Consciência pura é sabermos que fizemos o melhor dentro das limitações que nós tínhamos, dentro das nossas imperfeições, mas o que já sabíamos e dentro do que sabíamos, o esforço que nós tivemos para tentar chegar aqui. Porque às vezes quando fala consciência pura, a gente pensa que são pessoas que nunca erraram, né, Dani? E depois de Jesus, eu acho que não apareceu mais ninguém que só acertou. Então, quando eles falaram de consciência pura, eles falaram disso, de pessoas de boa vontade, pessoas esforçadas, pessoas íntegras. E, naturalmente, as pessoas que já vão ao longo da vida se desvencilhando do apego às coisas materiais, também têm uma facilidade nesse processo do desencarne. A libertação do seu corpo espiritual, que está ligado ao corpo físico, é muito mais rápida. Essa separação, ela é muito mais rápida porque nós já treinamos essa separação durante a vida. Agora, se eu me apego demais às coisas materiais, vamos pegar exemplos para demonstrar como é esse apego. Por exemplo, há pessoas que entendem, né, que só a satisfação dos sentidos é o que dá felicidade ao homem. Então, a satisfação dos sentidos do paladar, do olfato, satisfação dos sentidos do prazer sexual, pessoas que só vejam a vida como forma de prazer, de satisfação, apenas o uso desses sentidos, é alguém que está profundamente apegado à matéria. Alguém que, mesmo que exerça esses sentidos, porque é natural, estamos no mundo material e podemos exercê-los dentro dos limites do que é o conveniente para o espírito. Mas uma pessoa que busca exercitar a sua inteligência, busca exercitar o seu sentimento, busca reconhecer a beleza naquilo que não é apenas material, a pessoa que busca melhorar as suas relações com o próximo, porque nisso há desenvolvimento do sentimento, que é algo imaterial. Então, a pessoa que busca elevar-se moralmente, como eles disseram numa dessas questões, a pessoa que busca exercitar esse conhecimento da realidade espiritual, a pessoa que busca afinar o seu gosto estético, buscando coisas mais, vamos dizer, sublimadas, né? A pessoa que busca interessar-se pela cultura, pelo conhecimento, ela está nesse processo de libertação desse apego às coisas materiais. E naturalmente o desencarne dela é melhor. O homem primitivo, ele tinha uma dificuldade muito grande de se libertar no desencarne. Ele ainda se sentia sentia profundamente apegado, tanto é que os espíritos primitivos das populações humanas, ele desencarnava e ele praticamente não se afastava ali da sua aldeia, da sua tribo, do seu grupo. Ele permanecia ligado àquele grupo, aguardando um instante de uma nova reencarnação. À medida que o homem vem evoluindo, ele vem gradualmente aprendendo a se afastar do mundo espiritual. Por isso que hoje nós temos as colônias espirituais. É onde o espírito já vai nesse processo de desaclimatização do mundo material. Ele já vai aprendendo a viver uma realidade menos material. Então nós podemos, a partir dessa ideia de como ocorreu a evolução espiritual, podemos começar a aplicar a nós mesmos para treinar esse desapego do mundo material. É exercitarmos mesmo as nossas qualidades, os nossos potenciais, que são mais atrelados ao pensamento. É realmente exercitarmos a inteligência, na busca do conhecimento, mas sobretudo, como os espíritos disseram, no aprimoramento dos nossos sentimentos, na elevação do nosso estado de sentimento, daquilo que nós somos capazes de sentir, de desejar, é melhorarmos o nosso mundo interior. É a melhor forma de a gente treinar esse desapego das coisas materiais. Nas questões do Livro dos Espíritos, as questões 193 e seguintes, e na questão 165 e seguinte, nós vamos encontrar muitas reflexões sobre o perispírito. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê entendimento e compreensão, e que possamos já, desde já, irmos aprendendo a nos desprender da matéria, porque é o nosso destino. Nós somos seres destinados a nos libertar do mundo material. Muito obrigado.